mudar de time, as prata brilhando mais que a lua. De Nike, flagos, kit, revólver, skunk, arruda. É campeonato brasileiro, dos guri da boca, onde as partes se derrete, os inimigos tomba. É sangue frio na peneira ou forca, sem juiz machucou adversário. Só de trivela no canto da boca, tomou chumbo, me dá esses plaques. Hoje ninguém quer ser peão, se sacrificando no jogo tático. De pé de cão rumo ao estrelato, resolvendo os B.O. marcado. Nosso jogador, fominha pela torcida, é o matador, exterminando faminhas, duas pistolas, goleador. Derrubou técnico, firma na ponta da tabela, faturando, transando, fumando a melhor erva. Camisa do Grêmio tocando terror, botando abaixo a banca dos contra. Jogo, é poucas ideias, jogador caro não erra nas contas. Número 9, atacante não gela, sem piedade derruba a zaga. Marreta quebrando o atibé da perna, só crueldade, escuritam por nada. Fábrica de Gasparzinho, quer tentar ser titular. Dois de 10, sobrevive ao treino de fazer outra mãe chorar. Sair ou estudar, não vem dinheiro imediato. Sem investimento em educação, futebol é o crime do bairro. De jogador comum virou jogador caro. Na várzea era vapor, mas conseguiu um bom contrato. Passou por vários testes até virar profissional. Gerente Série A, agora é outro patamar. Campeonato brasileiro, sem tempo pra treinar. Quem joga nesse time, a camiseta tem que honrar. Concentração total e partiu pro futebol. No ataque vai o bico, G9 Caracol. Jogando na cautela pra não deixar na reta. Tem o VAR em cada esquina, se marca eles te pega. O juiz já embaçou, te deu vermelho outra vez. Cumpriu uma suspensão, 7 anos e 5 meses. A carreira é curta se subir pra cabeça. E se deixar na reta, paparazzi vende a cena. Menina veneno, à noite te larga picando. Pra adversário tu vira troféu do ano. Campeonato brasileiro, escolha o seu time. Sua melhor chuteira patrocinada pelo crime. Defenda o seu campo com a sua própria vida. Vencer a todo custo no futebol da vila. Campeonato brasileiro, escolha o seu time. Sua melhor chuteira patrocinada pelo crime. Defenda o seu campo com a sua própria vida. Vencer a todo custo no futebol da vila. No jogo da vida é dada a partida. Se não for cria, que não se cria. Drone no alto, que tá filmando os de menor. Dentro de campo, barca montada, time de pé, linha de frente, camisa 10. Drible de classe, de categoria, não se intimida os guri da vila. Joelhos no chão, pede proteção, antes da partida faz uma oração. Obrigado Deus, olhar pelos meus, os que o juiz não absolveu. Campo lotado, jogador caro, ataque pesado, o adversário. Arena de terra, o bicho pega, suja de sangue a camisa amarela. Nas quatro linhas que se define, Meller em campo, craque do time. Habilidoso, cara cauteloso, artilharia, canhoto do morro. Estádio lotado, coração vazio, pente carregado, chuteira nos fios. Tá na peneira, futebol de rua, chuta com uma, tira com as duas.